muito triste, mano, ver chegados que cresceram absolutamente com a gente. Quando pequeno, um menino como o outro. Quando grande, um bandido malicioso que somente visa sua vida com lucros tirados através do crime. E se esquece do passado que tivemos, era como um filme que sempre acaba com final feliz. Mas na vida real, não foi como eu sempre quis. Ter uma família, um futuro e bons planos. Você morando do lado, trocar ideias de vez em quando. Aos domingos, uma carne assada. Nossas mulheres e filhos sempre juntos e uma cerveja gelada. Mas por outro lado, vejo somente mais um mano drogado, preocupado em consumir, passar algumas vidas, destruir pro buraco levar. Onde o seu futuro é morrer. Quando não morre, é matado sem perguntar o porquê. Mano, eu reconheço o seu sofrimento, mas foi você que escolheu viver nesse tormento. Lamento por ter jogado a sua vida fora. Dificuldades eu superei, por isso estou aqui agora nessa hora, preocupado com o futuro dos meus filhos. Como será? Torço para ser bom e que se dê muito bem nessa vida. E que tenha como exemplo o seu pai, que somente coisas boas pra você ele fez. A chance de se afundar aparece mais de uma vez. E vem com o papo de que é bom e que te levam a viagem. Te ilude com palavras pra te botar de verdade. Pra perguntar se está com fome de rocha, ninguém vem. Mas pra oferecer porra de droga, todo tempo tem. Os mais fracos caem nessa fatal ideia. Começa a consumir, a cova te espera. E o pior é que além das drogas, o crime acompanha. Praticando assalto e fazendo vários ganhas. Conseguir a vida desonestamente não é o canal. Escute a minha ideia, meu irmão, eu não te desejo mal. Geralmente essas passagens ocorrem na adolescência, pois um menor infrator é um futuro de incoerência. E a lei já sabe disso e atitudes não toma. A justiça desse país está em estado de coma. A porta está aberta, entre quando quiser. Só não esqueça lá dentro o sofrimento que é. Pois quem sente é que pode explicar. Curta sua vida, véi, deixa a bandidagem pra lá. A porta está aberta, entre quando quiser. Só não esqueça lá dentro o sofrimento que é. Pois quem sente é que pode explicar. Curta sua vida, véi, deixa a bandidagem pra lá. Eu também sei, mano, que na vida há dificuldades e momentos de fraqueza. Que às vezes tá desesperado e em total tristeza. Aglomerado por pensamentos negativos, mas sempre olhe para frente e esteja muito ativo. A vida criminosa lhe oferece vários aperitivos. Muita grana, mulher, mais polícia no pé. Bote sempre ao lado, acredite se quiser. Não faça como aquele mano meu, que do passado esqueceu. Sempre teve apoio, promessa, palavra, conversa, conselho, mas não adiantou. Se envolveu na pilantragem e o seu futuro estragou. Hoje eu vejo no campo a molecada brincando, tentando descontrair, mas não conseguem fingir, pois onde quer que andem o perigo sempre está por ali. Aproveitam da dificuldade que eles passam em sua casa, e oferecendo dinheiro e apoio financeiro, e aceita ajuda sem nenhum receio. Mas tudo nessa vida tem o seu preço. Mais um pretinho vendendo droga, esse é o mereço. É um triste começo pra aquele que eu vejo jogando, brincando, correndo na rua, descalço, tentando se divertir e contestar da liberdade pra eles que vivem aqui. Apesar da violência e do crime, eles sempre estão a sorrir. É muito triste, mano, me dó dizer que o crime estraga famílias que não merecem sofrer. Ontem mesmo vi mais uma mãe chorar por motivo do seu filho que só queria ganhar e usar. Será que era isso mesmo que ele queria? Dar desgosto a sua mãe a toda hora e todos os dias, e dormir e acordar sem ter alegria. Olhar a sua volta e sempre ver uma vida vazia. É mesmo assim, véi, é lamentável. Um jovem de 16 anos, uma cegueira inexplicável. Mas tá aí, é pra isso que a má influência existe. Pra botar no mau caminho quem na vida insiste. Não dê ideia e faça os seus próprios planos. Acredite em Deus e na força dos seus manos. Não se esqueça, a porta está aberta, você pode escolher. Mas se tu entras, nunca sai, sofre até morrer. A decisão tá em suas mãos, saberás o que fazer. Escolha o lado certo, mano. O melhor é viver. A porta está aberta, entre como quiser. Só não esqueça lá dentro o sofrimento que é. Pois quem sente é que pode explicar. Curta sua vida, véi, deixa a bandidagem pra lá. A porta está aberta, entre quando quiser. Só não esqueça lá dentro o sofrimento que é. Pois quem sente é que pode explicar. Curta sua vida, véi, deixa a bandidagem pra lá.